Logo Tango 4-4. Exato Petrolina, nível 1-0-0. Porta direta, decola da 1-7, com primeira curva à esquerda. Saída Momo, direto Petrolina. Transponder 5535, frequência do controle 1-2-0-8. Tango Tango, confirme pessoas a bordo do estacionamento. Alfa Tango Tango, estacionamento e táxi, torre 1-8-9-5. Pronto para a porta 3153, autorizado Galeão, nível 360, via Upzulu 1-0, SMAP, UFTO, Barbacena. Decola da 1-0 com primeira curva à direita. Cidadel Lida, após Lida, Motiva. Transponder 5547, frequência do controle 1-2-0-8. Autorizado Galeão, nível 360, via Upzulu 1-0. Mato, direto, Barbacena. Temporada 1-0, primeira curva à direita. Israel, Lida, Mótica. Transponder 5-4-7. Controle 5-2-0, 1-8. 3-1-5-3, só confirmando, primeira curva à direita. 3-1-5-3, protegimento com a estacionamento pushback. Camarada. Siga Oscar Bravo Eco. Gente, aguarde um minuto para copiar o Oscar Bravo Eco. Paulo Salvador, Light Express Fox, autorizado a adentrar o pátio principal até o Finger 612. Afirmativo. Pátio principal até o Finger de 612. Ok, sim. Será feito. Bom dia, mais uma vez, eu passarei agora 2223. Passarei 2223, como assim com o Samaic e o Guadalupe? Afirmativo, na sua escuta, muito obrigado. Bravo Eco, não escuta? Se me adiar o ideal de saída, eu acho que é Bravo Eco. Te grato. Papa Romeo Whisky Tango Zulu, identifica a chegada a MAN, desce e mantém o nível 080. solo Salvador, Mike Echo Rei Fox, informando o término de reboque no Finger 62. Excelente, grato. Grato e um bom dia. Número 53, dever pushback de funcionamento de chamitax. Afirmativo, acho que o problema é. Whisky Tango Zulu, desça para 3000, ajuste 1016. Whisky Tango Zulu, confirme a velocidade na descida. 250. Sim, a gente mantém. Salvador, bom dia, Gona 79. Confirme para o controle. Bom, o nosso 759, cheio da Mike, solicitando Guarulhos no 320. Para a escuta do controle, Salvador. Confirme, Pedro. Autorizando até o ponto de espera da pista no 0, no ponto de espera pronto, chama a torre 10895, altímetro no 0, no 6, até o 3153. Salvador, muito bom dia, Gona 759. Confirmando. Bom, Gona 759, tem informação Mike, solicitando Guarulhos no 380. 380, Guarulhos, o Gona 759. Eu tenho 360, aceita? Com certeza, né? Mais um minutinho, por gentileza. Na sua escuta. Dá pra ouvir Oscar Bravo Eco na escuta? Oscar Bravo Eco, Salvador para Fox, November, Lima e Uniform. 410 é o nível, decoda 17, primeira curva esquerda. Perfil de saída Puca, Jamo, apoio Jamo. Segue conforme rota. 5534 o transponder e o controle 120.8. Oscar Bravo Eco. Bola então da 10? Senta então, decolagem 1-0, curva esquerda, perfil de saída Puca, Jama, pós direto. O resto permanece. São 3, 153, a linda, coloca a pisteira 10, entra 90 graus, 15 minutos. Afirma Oscar Bravo Eco, pátio 5 para acionamento e táxi torre 198.95. Uno 759, pronto, cópia. Tá escutando. Uno 759, Salvador Guarulhos, autorizado nível de voo 360, decola dano 0, primeira curva direita. Perfil da saída da El Leda, após Leda voa direto posição Motiva. Mike Oscar Tango, Victor Alfa, onde intercepta a rota, pisou no 0 e após segue via rota. 5556 no transponde, o controle em 120.8, gol 1759. Gol 1759, então, fomos autorizados para o Guarulhos, nível de voo 360, decola 10, curva direita, Dael Leda. Após Leda, Motiva, Mike Oscar Tango, Victor Alfa. Depois é a pessoa 10, nota conforme o plano. 5556 no transponde e vai chamar o controle em 1208. Protejamento correto, 09 ao portão, é forte quando pronto para acionamento e pushback. Bota não, 1759. Tráfego, bom dia, azul 4264, suficiente da informação Mike, nível 370, registro. Confirmando? Azul 4234. Pronto, cópia. Afirmo, senhor. Azul 4234, autorizado Recife, nível de voo 370 via Upper Whisky 58. Decola da 1-0, primeira curva à esquerda, perfil de saída Puca, Jamo, após Jamo, Caju, onde intercepta a rota autorizada. 5557 é o transponder, o controle 120.8, o azul 4234. Autorizado Recife, nível 370, via Upper Whisky 58, pistão 1-0, curva à esquerda, Puca, Jamo e após Caju. 5557 é o transponder, controle 120.8, azul 4234. Cotejamento correto, reposto quando pronto para acionamento e pushback, confirmando o portão. Tá na posição número 8, vai reportar pronto, o azul 4234. 8 do pátio 3 ou pátio 1? Pátio 1. Pátio 1, sente. Golo 759, puxa acionamento do 9. Golo 759, devido a obras no setor, segue a orientação da Infraero, reportando táxi. Gente, vai seguir semana táxi, obrigado. Controle, bom dia, tá 3153. São 3153, contato radar, 360, saída da EL. 360 da EL, pode voar direto da EL? Autorizado. Obrigado. Sony, possibilidade do 3153 efetuar desvio à direita para o 220 por 10 milhas? Para cruzamento da 1766. Matiu, vai efetuar desvio devido a formações para o 220 direto da EO, pode. No 092 na escuta. Gol no 092, identifica a chegada mar e desce para 3.000 pés sem restrição, ajuste 1016. Autorizado para o tratamento 1735, táxi autorizado Lima, Mike, Quebec. Corrigindo. Quebec, Mike e Lima. Logo no 759, pronto para o táxi. 190, a bordo. 3 horas e 40, o terno Galeão. Aeronave está ok, voos aí 38, com uma cadeira de roda. Já que está 38, que é no avião. Modulando na frequência do controle em Salvador. Sua Índia até o ponto de espera da pista no zero. Quando pronto no ponto de espera, torre 10895, o altímetro 10116. Ok, na 016, Patiano, Índia, ponto de espera, torre 1895. Obrigado, bom dia. Boa semana. Solo passarelo 2223 para pushback e acionamento. Primeiro pronto para quanto, o passarelo? Pronto para quanto. Passarelo 2223, autorizado Vitória da Conquista, nível de voo 180, decola da pista no zero. Primeira curva direita, fechada saída Arbó, transição Elefa. Após Elefa, via rota do plano. 5555 no transponder, o controle 120, décima 8, passarelo 2223. Autorizado nível 180 para Vitória da Conquista, decola da 10 com curva direita, Arbó, Elefa. 5555 no transponder, controle 1208, vai iniciar o pushback acionamento, vai chamar para o táxi 2223. É só confirmando após a Lessa via rota do plano de voo. Afirmativo. 7, reporte para o táxi, informação em curso agora November. O passeio 2223. 2223. Salvador, Oeste Bravo. Vou ingressar na Lima para ingressar no PAT. Oscar Bravo Eco, teve táxi via parte 1, Índia, Ponte Pera, chama Torre 118, na alma, décima 95, Ponte Meta na 096. Salvador, muito bom dia, 1759, aproximante do Porto Espera da 1-0, pronto? Mantenha a ponta de espera no 759. Mantenha a ponta de espera no 759. A 225 identifica, chegada bom, se reporta e dá as descidas. Luiz, que estamos no Lupão, autorizado, cabeceira 10, vento 220 graus, 9970, pista molhada. Certo, Luiz, volta, estamos aqui. Vento 220 graus, 89. Salvador. 7, passaredo 2223. Evitax via pátio 3, pátio 1 no Índia. Ponte espera chama torre 1-1-8, 95. Ponte metrô 909. 7-2223. Bom dia, gol no 649, que é na posição número 2, seguinte da informação. Mike, situação, ponto seguro. Gol no 649, informação que você é 90, tá pronto para 4? Afirmativo, senhor, pronto 4. Gol no 649, autoridade de posto seguro, nível 360, veio pelo risco 50, decola da 1-0 com a primeira curva à direita. Saída da El, Leda, após Leda, posição BDEV. O 3.5560, a frequência do controle 120.8. Autorizado 360, ponto seguro, pelo âmbito 50, decolando da 10, curva direita, da Elveda e Dev. 5560, transponder 120.80. O controle Salvador, gol no 649. Gol no 649, com o atendimento correto, sem pressionamento para os pés. Chamarei o 649. O Eco ali mantém? Ali mantém, Oscar Bravo. Oscar Bravo, apenas por curiosidade, qual seria a razão de subida da aeronave? Estamos dois, Ricardo. Cliente. Afirmativo, será coordenado, eu vi que estamos... Confirme o número de passageiros? Oscar Bravo Eco, novamente por curiosidade, qual a máxima que o senhor emprega nessa aeronave? 59 decolado ao 34, chame agora o controle no 208. 208, obrigado. E número Mark, ao quebra-vento. Estou no pátio. Ataque do Enima, chame solo, chame torre 1, 18, mano. A 225, desça para 4000, ajuste-me 16. Desceram para 4000, 1016, 625. Controle, voo no 759. Voo no 759, contato radar 360, saída da EL. Da EL, saída pode voar direto, Leda? Autorizado. Leda direto, obrigado. Mantenha a posição cabeceira, posto de espera, mantenha ponto de espera, passarido. Vai manter o ponto de espera, 2223. Cabe gol 1092, só responder. Continua a aproximação, guarda na autorização de pouso, visual com campo? Ainda não, só 1100 pés e não tá visual ainda. Sim, as aeronaves estão com aproximadamente 700 pés. Continua a aproximação, guarda na autorização de pouso. Ok, obrigado. No 092, visual com campo? Posso, 600 metros. Pouso autorizado, cabeceira ao 10, vento 220 graus 8, 9, atenta a pista molhada. Ok, obrigado. Posso cabra voeco decolado ao 36, chame controle 120, destino 8. 1208, muito obrigado. Papá Romeu Oscar Bravo Eco, decolou com os 1500 pés. Bom dia. Oscar Bravo Eco, bom dia. Contato radar na decolagem. Nível de voo 410. Perfil Pucajamo, direto destino. Ok, senhora, eu não entendi, tá muito baixo. É 410 suave e apoio Jamo, é isso? Saída Pucajamo e apoio Jamo para o destino, o Oscar Bravo Eco. Ok, obrigado, Oscar Bravo Eco. Ligou 1759, condições de coordenar motiva? O gol 1759, aguarde de coordenação para motiva, preciso manter a prova de lida. Ciente, 1759. De caldo de 8, não, ciente, obrigada. Azul 4234, livre para o SPEC, saneamento, chame táxi. E ingresso também novamente na pista, 1735 até o pátio 4, taxi via pista até o pátio 4. Quem fala, Paulo? Bona 092, taxi via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, Juliette, Salvador. Trip 5362, bom dia, senhora identificação, desça para o 06200, autorizado a chegada, bom, ajuste em Salvador 10016. Autorizado. Descida no ideal, Trip 5362. Prólogo 1649, pronto para o táxi a bordo 1118, alternado Aracaju, autonomia 025. Desce para 2000 pés, ajuste 1016, livre das restrições, reportará estabilizado e ele é sempre 6225. Táxi, dia, ponto de espera de 295, voo no 649. O 6225, pode voar, Duna, dá presente? autorizado 6225. Proveditora 6225, né? 2223, decolar 39, chame agora o controle no 208. Ouro 208 com controle. Obrigado, bom dia, bom trabalho e boa semana pra vocês aí. Torre Salvador, bom dia, boa noite, 49, boa esperança. 2223, transfere. Passarela 2223, bom dia. Contato radar na decolagem, suba nível de voo 180. Está presente voo direto ao arbor. Está presente direto ao arbor, 2223. Passarela 92, ingresso direto pro 03. Salva azul 4234 para o TARC. Temos 114 a bordo, 3 horas e 20, sem número Aracaju. Azul 4234, Civitac, até Santa Pátio 1, Índia, ponto de espera, torre 11895, 190 no meio, atentando ao Boeing da Gol, ingressando para o 03. Avisou a aeronave da Gol, vai via Pátio 1, Índia, quando pronto, torre 11895, livre decolagem, cabeceira 10, vento 240 graus, 9 nós. Autorizado a decolagem, dão no zero, vou no 649. Alternando 2585, bom 759, obrigado. Papa Romeo Oscar Bravo Eco, chame Recife, 1-2085, alternando 2545. 1-2685, 2545, bom dia. Bom dia. No 649, decolado aos 42, chame controle no 208. 208, obrigado, até a volta. 649. Bom dia, voo no 649, está passando 1300. Voo no 649, bom dia. Contato radar na decolagem, suba ao 3600. Após 2000 pés, voo direto Leda, após Leda, Bidev. 3600 e até 2000, após 2000, Leda, Bidev, voo no 649. Base Guardião 07. Guardião 07, autorizado decolagem direto do pote 4, vento 240 graus 109 e fome fora do solo. Torre Salvador, bom dia. Azul 4234 ingressando na Índia na sua escolha. Azul 4234 ali mantém. Ali mantém. 234. Tem sim, 1016, peço que sim. Do 4234 ao alinhar, livre decolagem, evento 240 graus, 10 nós. Livre decolagem, 4234. Fora do solo, Guardião 07. Guardião 07, decolado 44, chama agora o controle no 208. No 208. 234, peço que não demore a iniciar a decolagem. Informa o tráfego agora 7 milhas. Deixa, tá iniciando já o 34. Está estabilizado 6225. 6225, completa final, torre 118.95. Torre 118.95, boa. Boa. 1755, desça para 2016, desvio final ILS X-Ray, pista 0 Salvador, reporte estabilizado. Reportará estabilizado 2016, desce para 2755, reportará estabilizado. Controle Salvador, bom dia, é o Guardião 07. Guardião 07, bom dia, 500 pés, direto Ondina, correção, ajuste em Salvador 2016, reporte visual com local de pouso. 2016, reportará visual, 7. Com campo à vista, baixada estavada, 6225. 6225, pouso autorizado, 0, vento 2, 20 graus, 089, atento à pista molhada, livre pouso. Gente, livre pouso, pista molhada, gráfico 6225. Azul 4234, decola os 45, chama controle no 208. 208, bom dia, 4234. Aceita aí um filé de peixe de Vega. Salvador, bom dia, Azul 4234 na Fuca. Azul 4234, bom dia, contato radar na decolagem, Tubal 370, perfil Fuca, Jamo, Aracaju. 370, Fuca, Jamo, Aracaju, Azul 4234. Solos 47, poderia confirmar se recebeu vento de cauda no final? Negativo, 6225. 6225, libera direito, chama o solo 1219. Libera direito, 1219, grato, boa. Salvador, bom dia, Oxenai 6225, livrado da foto, traz. Oxenai 6225, táxi via Alfa, chamante da Juliette. Via Alfa, chamante da Juliette, 6225. 118.95. 1895, 755. 55, estabilizado, IRS. 755, continua a aproximação, informe trem de pouso baixado e travado e visual com campo. Reportará, já com o trem está baixado, reportará visual. 5362, livre de restrição, desça para 2016, livre final INSX, pistão 0 de Salvador, reporte estabilizado. Descendo para 2000, não fizemos nenhum ajuste, confirmando o autorizado INSX, reportará estabilizado. Afirmativo. 62. Pelé 6225, ingresso a Juliette para o 01. Juliette para o 01, grato 6225. Padrão 07, frequência livre, chama no regresso. Gol no 649, chame Recife no 251, alternando no 33.95. 251, 2395, 3395, no 649. Todos, se estão no 0, gol 755. Azul 4234, chame Recife 12685, alterna 12545. Recife 2685, 2545. De través apenas, né? De través, 2 caudas. Recife 2755, libera direito, chame só ali 121, decimal 9. 219. Solo gol no 755, livrou, se escuta. Gol no 755, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette. Ingressa Juliette, portão 10, atente ao Folomino através do 612. Livre ingresso, Juliette segue pro 90, Folomino. Dois, dois, dois, três, chame Recife no 288, alternando 126.0. Agora Recife no 288, alterna no 260. Obrigado, bom dia, bom trabalho e boa semana. Igualmente, um bom voo. 35362 estabilizado. Estabilizado no ONC agora, o 35362. 35362 completa a torre 118 decimal 95. 118.95, 5362. Lavender approach, American 239 out of 180 for level 110. American 239 is called identification. Descend to flight level 050. It's cleared upon arrival. Clear the mono arrival, American 239. Oi, Salvador, boa tarde. Bom dia, o 35362, final do ILS, sim. X-ray, baixa travado. Continua a aproximação, informe visual com campo, vento 200 graus, 139. Vai ter visual com campo 5362. Todos, bom dia, 3470 para 160. Na bomba. 3304, bom dia. Aciona identificação, desça para o 0620. Autorizado a chegada, bom. Redução 2509. Segue com o número 2 na aproximação. Bomba número 2 para 06200. Reduzindo para 2509. Visual com campo? Afirmativo, visual, passou e travou 5362. Todo terceiro, cabeceira 10, vento 200 graus, 159. Fique atento à pista, parcialmente molhada. Gente, o 35362. Solo 58, poderia confirmar as condições da pista? Tio, uma olhada agora, no momento. Sim, se libera direito, chama o Solo em 1219. Lembrando direito, 219, 5362. Bom dia, 35362, eu estou escutando. 35362, táxi via Alfa, aqui no PAS-3, quando lá atende o sinalizador. American 229 is descent 2015 H1016. It's cleared final ILS X-ray approach report established on localizer. Alright, down to 2016 and report established on localizer, American 239. Então, 3304, reautorizado descida para 4000 pés, ajuste 1016. Prosseguindo para 4000, 3304. Solo Salvador, Mike Hotel Serra. Siga Mike Hotel Serra. Bom dia, Mike Hotel Serra, solicito autorização para rebocar aeronave no pátio, encontre-se no pátio 3, posição 1 para o pátio 1, posição 2. Gente, Mike Hotel Serra, está autorizado o reboque da saída do pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Grato.